Olá, eu sou a necessária Hérria, porta-voz das esperas e submissas. Nós vimos por este meio dizer, foda-se. Querem tomar um pequeno almoço na cama? Ordenhem-se sozinhos. Se ainda por cima o querem quentinho, durmam com micro-ondas. Nós somos um grupo separatista que quer a separação entre a cama e a serventia. O prazer e a submissão não nos parecem muito conciliáveis, pelo menos quando esse tipo de prática sadomasoquista é imposta e não atingida por um mútuo acordo. Temos dois braços e duas pernas, tal como vocês têm dois braços e duas pernas. O que é que os nossos são de ser melhores para limpar a louça que vocês não quiseram limpar? O que é que as nossas costas são de vergar para apanhar o lixo que fizeram e não quiseram limpar? O que é que a desculpa do não tive tempo há de ser válida para se desculparem e o tempo que temos de perder a limpar a vossa merda há de ser convertido em frustração e humilhação para as chupeiras insubmissas? Ide-vos foder, caralho! Somos aos xenófobos, é verdade. Os fregões vão para a terra deles, juntamente com a merda que querem que limpemos. Não me digam que também têm alguém para vos limpar os rabinhos depois de cagarem. Será que também vos puxa o autocolismo? Não nos pagam para sermos chupeiras. Somos orgulhosamente chupeiras porque fazemos questão de gerir e limpar a merda que fazemos. Por isso, meus amigos, se pensam que nos metem a fazer horas extraordinárias, pensem que pelo menos nos vão ter que foder a valer a dobrar. É que gostamos de ter prazer nas coisas que fazemos. Com os produtos de limpeza podemos fazer potentes explosivos. Por isso, tente na língua quando nos exigirem que mantenhamos limpa a merda que vocês fizeram e não quiseram limpar. Pois pode ser que do candeeiro de uma sala aparentemente limpa vos caia um balde de lixo na cabeça. Pois sim, meus amigos. Nós, as chupeiras insubmissas, quando limpamos os cantos à casa, também ficamos a conhecer todos os segredos. Há quem diga que não vês Deus, mas ele está em todo o lado. Nós tornamos isso realidade. Por isso, não desprezem aquilo que não conseguem ver. Não estejam à espera que os nossos olhos vejam e que os nossos braços levantem as grades de cerveja vazias que vocês ignoraram e afilharam de garrafas semi-vazias que acharam que era a nossa função arrumar. Nós somos empregadas em nome do individual e isso quer dizer isso mesmo. Não queremos limpar a merda que vocês fizeram. E pior, ao fazerem isso, parece que nos dizem que os vossos bracinhos e olhos são desnecessários. Foda-se, será que são mesmo diferentes dos nossos? Não nos atulhem o lava-louça com a louça, na esperança que nós a vamos lavar. Porque se vamos ter que queimar o nosso tempo para reparar o que o vosso tempo não vos permitiu limpar, o mais certo é acumular-se ainda mais merda, no efeito exponencialmente crescente. Se nos impedem de livremente manter-nos limpas as coisas que nós sujamos, achamos que deviam guardar a louça no bolso e levar para casa para quando vos apetecer limpar, em vez de fingirem que estão preocupados com o asseio. Não se deixam o chão de piatas. Esta merda não é um espaço da câmara com chupeiras assalariadas e deprimidas. Isto é mantido pelas chupeiras e submissas. Reciclamos as beatas virgens de cigarros para ganzas para enrolarmos cigarrinhos com filtro. Reciclamos a cinza para fazer lexívia. Mas foda-se, não queremos reciclar o tempo, que isso é algo que nunca volta para trás. Não nos venham pedir para termos a comida pronta há horas. Peguem antes numa panela e façam a sopa com o vosso relógio lá dentro. Não queremos os vossos presentes de lixo. Queremos antes que nos presenteiem com luxos. Não queremos monos, queremos mimos. É que nos vão de foder a paciência e nos podiam foder antes o corpinho e divertimos-nos todos muito mais. Mas depois não nos venham pedir para vos lavarmos as cuecas por causa das vossas ejaculações precoces. Meus caros amigos, levem com vocês a merda que criaram. Peguem nas vossas latas, beatas e camisas usadas, garrafas com mijo e roupas cagadas, na merda que não querem mas que não serve para nada, levem-se embora ou vai tudo à chapada. As vassouras podem ser facilmente convertidas em arma. Uma esfregona cheia de merda afasta mais machola dos machos. E nós, as chupeiras insubmissas, não andamos aqui a limpar a merda de meninos rebeldes com atitudes burguesas. Não somos escravas, somos chupeiras. E para o vosso pior pesadelo, somos insubmissas. A terra há quem a trabalha e a merda para quem a cria. Nós, as chupeiras insubmissas.